quero você para mim. A vocês radialistas que estão tocando em suas programações locais, a vocês amigos do Facebook, compartilhando com os amigos, acessando o YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela força de todos vocês, viu? Minha querida Nath Pereira, em São João do Paraíso, a Mirlene Silva, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, aí Silvana Vitorino, a sua filha também, não perde o nosso programa, a Jéssica, né? A todos vocês de São João do Paraíso, a todos da equipe da Paraíso FM, né? A minha querida Neilza e todos da equipe, muito obrigado a todos pelo carinho, pela parceria. Meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM em Sobralha, Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Fabiano Viana, da Rádio Porto Alegre FM, ele é programador, né? Também o nosso diretor João Paulo Viana, aí no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, pela parceria de vocês. Muito obrigado. Um abraço pro meu amigo Valmiro Gomes, que faz a programação durante a manhã na Paris FM, em São João do Paraíso, tocando todos os dias minha nova música. Muito obrigado, viu, Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe da Paris FM, em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Paula Fernandes canta pra Isa Torres, Se o Coração Viajar. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar essa paixão viajar. Vai chegar aonde a gente faz tudo por amor. Baby, já chegou. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar essa paixão viajar. Vai chegar aonde a gente faz tudo por amor. Baby, já chegou. Seu coração viajar.

Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, minha querida Lidiane Souza, em São João do Paraíso, ligada no nosso programa. Minha querida Maria Vale, em Jocamaques, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Rosenilde Pires, um beijo para você, viu, querida? Obrigado. A de Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da nossa querida rádio VG-FM, muito obrigado. Ao Dilei Pereira, todos da equipe, exibindo o nosso programa, tocando aí a minha nova música, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Hermes Dias, em Berizal, também ligado no nosso programa, muito obrigado. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, um abraço. Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Maione Duarte cantam, tem. Sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começar tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão. E você vem ali. Era dia de domingo lá na praça dos meus sonhos e eu te conheci. O jardim era tão lindo, tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão e você me beijou. Vem ali, o nosso amor começou. Vem ali, vem ali, vem ali. Vamos em frente porque atrás vem muita gente, meu amigo Ivan, a todos da equipe da Serra Dourada, muito obrigado aí, meu amigo Dorcelino, todos da equipe da Serra Dourada, muito obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho, viu? Meu amigo José Edmar da Natureza FM Sampaio Tocantins, também exibindo o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Sirlene, J. Oliveira, Nelson Nunes, todos da equipe aí da Satélite FM, todos amigos, nossos ouvintes da linda cidade de Piranhas, Estadão de Goiás, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê, a pedido da minha querida Maria José, em Posse, Goiás, do meu amigo Gilmar Souza, da Líder FM, em Simolândia, Estadão de Goiás. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade.